a fera contada, G.O.G. quem diz? Sem garantia de final feliz. Fazer o quê? Acreditar em quê? Em quem? O sol nasce, a lua também. Só a chuva não vem. Sem saída, sem trabalho, sem pão. A única opção, rezar pra sobrar vagas no caminhão. Era dia de sorte e um sonho divertido. Emprego pra ele, pra ela, escola pros 14 filhos. Mas ninguém nem sabia pra onde ia. Rio, São Paulo, Brasília. E o Sudeste foi decidido. Quando o mais novo contou do Santo Cristo. 3 dias de viagem, nada de chegar. O dinheiro pouco pra acabar. E na chegada a decepção. No momento só inscrição. Vaga só de peão ou de chofé de fogão. Depois de rigorosa seleção. Brutal humilhação. Com o que sobrou alugou na favela um barracão. 2 meses pagou adiantado. Temia o futuro reservado. Analfabeto, primeiras palavras da sala de aula. Se falhar lhe aguarda ansiosa uma jaula. Cidade grande, casa grande, senzala. O cheiro do preconceito exala. Do jeito que o presidente conduz. Norte e Nordeste, quem sair por último apague a luz. Sou revoltada, burguesia faz jus. Droga, polícia, revólver. Sinal da cruz. Sinal da cruz. Sinal da cruz. Nasce um homem pobre, seu destino é sofrer. Nasce um homem pobre, seu destino é sofrer. Nasce um homem pobre, seu destino é sofrer. Nasce um homem pobre, seu destino é sofrer. Em Barão, faça as contas, multiplique por 1000 o sofrimento que você viu. No central do Brasil, em Ouviu, pobreza na tela, Hollywood aplaudiu. É, na era do computador, internauta tem nome e endereço. Aqui, moleque é perseguido pela fome desde o berço. Não suportou, traz o terço. O moleque saía, saía, não ouvia conselho. Só ele e o espelho, faz tempo que não vejo. Na ânsia de realizar seu desejo, vacilou na fita. História escrita, realidade cruel no dia de visita. Um senhor chega no distrito pra depor a queixa contra o seu neto, o agressor. Quebrou o barraco inteiro, bang bang. Sangue do mesmo sangue dividido. E é só o início, é bom começar a rezar. Olhar pro lado, ver, sentir como o outro está. Eu sei, é difícil. Um luxuoso edifício, uma cadeira de chefe, seu objetivo. Mas se eu disser que não foi feita pra você, por melhor que você fizer, não acredita, maldita praga capitalista. Ter poder está, manter-se em primeiro lugar. Já prevejo onde vai terminar. É hora de acordar. É hora de acordar. Nasce um homem pobre, seu destino é sofrer. Nasce um homem pobre, seu destino é sofrer. Nasce um homem pobre, seu destino é sofrer. Nasce um homem pobre, seu destino é sofrer. Faz 12 anos que seu Zé chegou. 2 trampos, porteiro, cobrador. 13 filhos na escola, o outro se formou. Dona Maria, boa cozinheira, rainha do mocotó na feira. Criação pra ela a melhor maneira. Meio-dia, um alvoroço, todos reunidos pro almoço. A oração, a devoção, ali são reforçados laços de união. Aos presentes de sorrindo, vai trazer uma irmã, um tio, um primo, é. Meu povo continua resistindo ao destino traçado. Troféu pra capitão do mato, que bom seria se cessasse a covardia, mas não. O Brasil completa 500 anos de exploração. Marcas profundas que irrigam o agreste, o sertão. 1000 réis, soldados, coronéis. Padimbade, Cício, ilumine seus fiéis. Eu sei, tem energia elétrica na ilha do Sarney. É lei, mas mas no caminho, nas cidades vizinhas, luz só de lamparina, saga cega nordestina, altas patentes desfrutando dos prazeres apesar dos pesares. Ser enterrado vivo não é novidade. De fome, sede, cansaço, um moleque desmaia. Norte e Nordeste, dois Brasis, o da pobreza e o das praias. Nasce um homem.